encontrei um cachorro na rua. Ô cachorro, me cedes tua pele, e ele ingênuo, deixando a canela, arrancou a epiderme com sangue, toda quente de pelos maleados, e se foi para os campos da lua, desvestido da própria nudez, implorando a epiderme da lua. Fui então fantasiado a travesti, arrojado na escala do mundo, e não houve lugar para mim. Fantasiado a travesti, arrojado na escala do mundo, e não houve lugar para mim. Encontrei um cachorro na rua. Ô cachorro, me cedes tua pele, e ele ingênuo, deixando a cadela, arrancou a epiderme com sangue, toda quente de pelos maleados, e se foi para os campos da lua, desvestido da própria nudez, implorando a epiderme da lua. Fantasiado a travesti, arrojado na escala do mundo, e não houve lugar para mim. Travesti, arrojado na escala do mundo, e não houve.